ajustado no 011, tráfego 12 horas, 5 milhas, como oposto, 1.000 pés, Charlie 150. Teste do tráfego do Bravo Sul Fox, desce para 1.500, 1.011, Majuto. Controle, boa tarde, Fábio 4473. Força Aérea 4473, boa tarde, contato radar, turbo nível 270, após 2.000 pés, está autorizado a interceptar radial 040 de Salvador. Entendendo que está livre com o VAR para radial 040 de Salvador, confirma. Após 2.000 pés. Confirma, está restrito, 2.000 pés. Confirmando, após 2.000 pés, está autorizado curvar e interceptar a radial 040 de Salvador, livre subida ao nível 270, Força Aérea 4473. Ah, ok, muito grato, está cruzando 2.000, curvando à direita, interceptando a radial 040, subindo para o nível 280. Nós, ajuste no 011. 1.011, ajuste, autorizado a decolagem da 28, voo no 394. O seu controle prossiga. Salvador, boa tarde, o trip 5489, no ponto de espera pronto. Bravo Vitor Oscar, ciente do tráfego, confirme POB e a distância de Salvador. Gente, a distância de Salvador. Topiado, então está próximo do farol de Fora da Barra. O Bravo Vitor Oscar prossegue visual pelo corredor, reporte passando através de Pituaçu. Informativo do equipamento, Bravo Vitor Oscar. Controle 19, decimal 35, tomou voo, boa tarde. Obrigado, igualmente, pela 35. Sim, então, e reporte o farol de Itapuã, o Bravo Vitor Oscar. Conhece o farol de Itapuã? Está acionando algum código de transponder, o Bravo Vitor Oscar? Azul 4064, pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus com 04 nós, ajuste no 011. Informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Afirmativo. É, livre pouso na pista 10, ciente da restrição dos 90 metros. Azul 4064. Pista 28. Está 28. 4, estabilizou na aeronave. 4064. Do 4064, controle. Oito zero zero uno, agora com o centro Recife, 1-2685-1245. 2685-1245. Afirmativo, bom voo. Ah, obrigado. Passando 170 em subida no 333. 333, centro Recife, 1-2-6-4-2-8-8, bom voo. 2-6-4-1-2-8-8, boa tarde. Alfa Vitor Juliette, desça 1-1-1-1 pés, reposta ingressando no corredor interlado. Desce para 1-1-1, reposta ingressando, Alfa Vitor Juliette. Bravo Vitor Oscar, não recebe informação do módulo Alfa nem Charlie. É, segue transponder. 3193, Galeão. Aguarde 360. Aguardando 360, Galeão. 3193. Trip 5489, após o azul, se autorizado a linha e manter, pista 28. Vai a linha e manter o trip 5489. 3648, após Serra Vitor 362, voo 363, em descida 2500 pés. Ajustado no 011, está autorizado a final renave, reporte estabilizado. 4064. 500, tome 11, zona 648. 3193, copia. 3193, na Suscuta. 3193, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 28, via Upezulu 14. Após Tuquim, lateral Alfa 317. Saída Gole, Eval, transição CRAT. Controle 119.35 e o transponder 5427. Certo, após o Panelo, está aprovado lá direto em Natal. Rotária 4473, corrigindo, tomando agora a defesa aérea nos canais previstos. Afirmativo, vai chamar a defesa aérea canais previstos, grato. Paulo Gol 924, pushback, acionamento, gate 62, solicita girar o motor na posição. 924, vai dar passagem ao Embraer da Azul, faz o mesmo, livrar retaguarda autorizado, push e acionamento, suporte para o táxi. Suporte para o táxi, atualiza o posicionamento 924. Botão 3193, copiou? Copiou, autorizado, Galeão nível 360, decola da 28, vai via Upezulu 14 até Toquim, após ir para Alfa 317, saída Gole, Eval, CRAT, o controle 119.35, transponder 5427, o TAM 3193. TAM 3193, apenas vai manter a proa até 3 mil pés após a decolagem, com vara à esquerda no perfil Gole, Eval, CRAT. Mantenha a proa após decolagem até 3 mil pés e gole a Valcrat, TAM 3193. TAM 3193, correto, chame quando pronto no portão 05. Centro Recife, 1264, alterna 1288. 264-288. 5489, decolar 248. E chama agora o controle em 119.35, mantendo a proa. Então, boa tarde, bom voo. Central 300, trip. Push e acionamento, reposto táxi. 5989. Leal, trip. 5489. Trip 5489, contato radar, saída Gole. Suba ao nível 160. Tá livre da restrição para o 160 do trip? Livre. Prato. Controle Salvador, Bravo FM Fox Trot está para o regresso. Sente Bravo FM Fox, mantenha o nome ao pé e você pode estar em ingresso no corredor interlado. E o repórter de lado do Alfa, o Bravo FM. Torre 2733 e posição pronta. Sente Bravo Vitor Oscar, está visual com a grande área verde e um lago no meio à sua esquerda? Ainda não, estou com 510, batendo 510, eu não estou vendo muita coisa não, mas está apontando na minha proa. Ok, confiado. Quando visual, esse será o parque de Pituaçu. Ok, obrigado. Serra Vida 363, zona 648. No 648, completo final Rinaldo, agora com a torre no 86. 86, obrigado. Autorizado a decolagem da 28, vento 250 graus, 04 nós, ajuste no 011. Iniciando, Beto. Torre Salvador, gol no 648. um minuto do farol de Itapuã. Ok, ciência, obrigado pela informação. Bravo Vitor Oscar para o cruzamento do sinal da 17, correção 35, sendo torre 1186. Camarada, torre 1186. Controle, o Alfa Vitor Juliette, próxima posição do pedágio para ingresso do Interlagos. Alfa Vitor Juliette, ciente, reporte, visual para o aeródromo, rotatória. Ciente, Alfa Vitor Juliette. Mike Golf, Mike, boa tarde, o controle para o Singa. Gente, eu recebi informação intercortada. Informe a procedência. 252, chama agora o controle em 19.35. Vamos ao voo, boa tarde. 19.35, obrigado. Aqui, prossegue a... em condições de slide 506, corredor acesso. Reporte através do farol da barra. Mike, Golf, Mike. POB? Copiado. Zona 648. Voo 648, pouso autorizado, pista 28, vento 250 graus com 04 nós, ajuste 1011. Pouso autorizado a 28, com meio as, voo 648. 10, após, voo e gole, subiu até o nível 080. Mantendo a reta até 3000 após gole. Salvador, Papa Uniforme, bravo, Vitor Oscar. Uniforme Brato, Bravo Victor Oscar, confirme, está efetuando o cruzamento do 9735. Afirmativo, estou a 30 segundos para o cruzamento, mantenho 500 pés. Gente, papai Uniforme Bravo Victor Oscar, mantenha 500 pés e aguarde para efetuar o cruzamento do eixo da principal, ok? Do eixo da 1028, aguardando no setor nordeste, correção, no setor sudoeste do aeródromo, aguardando para efetuar o cruzamento. Forma o tráfego Boeing da Gol na curta final da 28. Ok, estou na 17, estou em frente à 17. Sou o Bravo Uniforme, Papai Uniforme Bravo Vitor Oscar. Sou ciente que está efetuando cruzamento nesse momento da 1735. E reporte para o cruzamento da 1028, o eixo da pista principal. Afirmativo, o tráfego está no meu visual. Fólogo 1924, 191 a bordo, autonomia 3 horas, alternando Salvador para o táxi. Está livrando ele. Táxi, via Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, torre 118.6, ajuste 1011. Vive táxi Juliette, Alfa, ponto de espera da 28, torre 18.6, com 1011, 924. Vai cortar buraquinho. Alternativa. Até a 290 para trás. Boa tarde, o Papa tem 290 para passar. Prossiga. Vende Papa, Porto Seguro 080, aguarde cópia. Gente. Boa. Bravo Vitor, Oscar está livrando o eixo da 28. Gente, Bravo Vitor, Oscar, prossiga com o Pro de Buraquinho, reporte Buraquinho para transferência. Afirmativo. 392, ponto espera da 28, pronto. Gente, o TAN 3192 está autorizado a alinhar e manter ficha 28. Quero manter 28, TAN 3192. Tráfego Charlie 150, Alfa Vitor Juliette, próximo a final da 17. Fique atento ao mesmo, mantendo o meu pé, o Alfa Vitor Juliette. 41, Gol 648. Alfa, Vitor Juliette, boa tarde. Alfa, Vitor Juliette, informe tráfego helicóptero da polícia, Alfa, o Guardião 01, efetuando decolagem, comprou a norte, fica atento ao mesmo, irá manter 500 pés. Alfa, Vitor Juliette, prossiga final da 197, porte final de 3 milhas, Alfa, Vitor Juliette. Tá certo, a pauta 3, está autorizada a proa direto 3 milhas? Negativo, proa de rotatório, Alfa, Vitor Juliette aguardando. Guardião 01 decolou aos 5.6, não tinha 500 pés, fica atento ao Alfa Juliette e chama agora o controle em 199.35, bom voo. Guardião, o contrato do Sebará, controle 109.35, Guardião. Livre desvio, sou saia 2736, reporte quando possível com a Coral. Tá desviando aqui, reportará na prova de Coral. Que se encontra e fecha aqui e decola. Pátio Berestá, 17. Aguarde mais um minuto para a cópia. 7, 8, 9, 10, Salvador. Avaliou a terceira prova, não, abaixamento 10 mil, acender para 2 mil, visual contrato que segue para o final da nossa sorte. Sim, para o Nordeste, para sair a 500 pés. Atenção, acender para 2 mil. Gol 1648, prossegue o táxi via pátio 3, pátio 1, portal 01. Pátio 3, pátio 1, gol 1648. Tráfego à sua direita, aproximadamente afastando 5 milhas da final da 197, não tinha nenhum 50, está mantendo 1 no meu pé e não desfirar com o seu decolagem, tá 3192. Grato pela informação, iniciando, tá 3192. Tá 392, após a decolagem vai manter proa até 3.000 e após não tirar a curva direito. Negativo, manter proa até 3.000. Depois a gente encontra só com o controle com faz curva. Alfa Vitor Juliette, mantém a rotatória 1.000 pés, o ajuste 1.0, 1.1, aguardando para prosseguir para a final da 1.7. Mantendo espera na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Para a direita, controle Salvador 8935, torre de risco 0, estrecando 264, risco 90 papá. Apontar o risco 90 papá, correto para o acionamento de táxi, torre 118.6, informa o POB e autonomia. 03, para o risco de autonomia, 18.6 para acionamento, risco 90 papá. Correto. E na saída, gole para essa... Coral possível? Isso que eu vou ocupar? Correto, gole transição coral. Boa tarde, controle Salvador 3192 Redatão, cruzando 1500 pés, mantendo o eixo da pista. Trip 5489, agora com o centro Recife, 1264-1288. 1264-1288, grato. 3192, boa tarde, mantenha a prova 3000 após. Voiaron incluído a nível 330. E mantém pro até 3.000 e após 3.000 Aron, o da 3192 com ascensão ao 330. Possível, tá bom, Fred. Ativou o futuro direto, mantém a rotatória aguardando para prosseguir para a final da 1.7. Tá bem, mais. ONU, confirme por quantas milhas irá passar de Salvador? Mais 3 milhas. Mais 3 milhas da presente, sim. Com nós, ajuste 1-0, 1-1. Iniciando, ajuste, passarela. Sim, CFA Fox, reporte visual com aeródromo. Poderia confirmar a altitude que recebe do Bravo CFA Fox, somente para a conferência? 906. Grato. Cruzando 3.000, curva na ronda 3192 em ascensão 330. Após decolagem, curva à direita. Controle 119.35, torre 118.6. O transponder 0170. Fugiu. Depois de Ai, que grato. We're starting push call Salvador Tower on 118.6. Inform vessels on board and endurance. Sinal reporta 3, Alfa Victor Juliette. Whisky November, papá, aguarde para a decolagem. 8.6. Mantém a frota 3.000 após subir ao nível 8.0 na prova de gole. Ok, 4.1, 5.1, passado 4.1, 5.1, 4.0 para o passarudo, ok? Solo, Salvador. Sim, então solo 5.1, 4.1. 5.1, 4.1, 3.000, direto, gole, passado 2.2, 3.0. Bravo X-Ray Fox informa o tráfego do Alfa Victor Juliette realizando esferas sobre a rotatória também a 1.000 pés. Bravo X-Ray Fox, controle. Batango Vitor Mike Quebec, correto para o acionamento e taxa torre 118.6, confirme o PUB. Sete agora, meu. Quebec. Ah, deu? 1.186 a 1.500 pés, o Bravo X-Ray Fox. Controle Salvador, boa tarde, 1.675, informação é? 1.675, boa tarde, gestão de identificação, desça ao nível 050, chegada CARI. 050, CARI, 1.675. Mantém esperando a mesma, aguardando para prosseguir para a final do 1.7. O Bravo Sei Fox, ajuste 1.0, 1.1. 1.0, 1.1, Bravo Sei Fox. Golf Mike, reporta no solo controlado, vento 200 graus 04, nós, fica atento, aeronaves, pessoas, no PAT 5. Ai, que gente. Juliette, confirme que tá visual com o 1.7? Tá visual com o 1.7, estou a 4 milhas agora. Gente, confirme o Juliette, pouso autorizado, pichão 1.7, o vento 200 graus, 04 nós, ajuste 1.0, 1.1, Alfa Victor Juliette. 1.0, não tem livre pouso no 1.7, o Alfa Victor Juliette. Ah, saída prevista, gole o fito. Gole o fito. Bom, 510, avião 050, para retorno ao Salvador. Pede guarda avião 01, mantenha 500 pés, vem na proa da rotatória, aguarde transferência para a torre. Mantendo a rotatória, aguardando transferência, aguarde. Avião 01, informa o tráfego 11 horas, 5.8 milhas, rumo oeste. É o Charlie 150 e está na escuta da torre em espera na rotatória. Guardião 01. Cheio do tráfego, vamos analisar, guardião 01. Sim, Fox, mantém rotatória 1.500 pés. Autorizado Valença, mil pés AGL, corredor Axé, decola da 1.7, após decolagem curva à direita, controle 119.35, torre 118.6 e o transponder 0160. Autorizado mil pés no corredor Axé, 118.60 a torre, 119.35 controle, 0160 o transponder. Tá, o Vitorinho de Juliette, correto. Informe apenas o seu B autonomia. 4 a bordo, 2 horas e 30. Sente, parou acionamento, táxi, torre 118, decimal 6, boa viagem. Grato. Solo, tá 3193, para puxar acionamento no 5. Autorizado no 5, reporte táxi, tá 3193. 3193. Bravo, Fox Trot, mantém a rotatória no 1500 pés aguardando. Mantém, Bravo, Fox Trot. Guardião 01, confirmando, corrigindo, mantém o setor norte aguardando para prosseguir para o pátio. Material setor norte aguardando para prosseguir. Guardião 01, informa o tráfego, Boeing decolando da pista 28. Centro do tráfego, material setor norte aguardando. Turno Juliette, aguardem. Gol no 924, está autorizado a alinhar e decolar pista 28. Vento 180 graus com 07 nós. O ajuste 10111, forma o tráfego à sua direita. Prosseguindo para a rotatória, final de 5 milhas da 197. Está mantendo no 1500 pés, não interferirá com sua decolagem. Após a decolagem, irá manter pro até 3000. O gol no 924. 1924 livre, alinhar e decolada 28 com 1011, após mantém por até 3000 após Aron, com 1924. Sim. Alfa Vitor Juliette, solo 07, autorizado back 10, 4 livrando pista no 7. Aguarde mais um minuto, em mais um minuto eu darei a resposta. Ok, estou aguardando, obrigado. O Webjet 6703, copia? Obrigado. Autorizado Brasília, nível 340, decola da pista 28, saída gole, transição Ofito. Primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 35, transponder 5443. Autorizado Brasília, posição 17, 340, gole Ofito, esquerda, pista 28, 1935, transição 5443. Ratificando apenas o transponder, 5443, Webjet 6703. 5443. Correto, chame quando pronto no 08. Olha. Foi, guardião na rotatória. Whisky Novembro, papá, está autorizado a ingressar na 17, porta linha de pronto, cabeceira 17. Whisky Novembro, papá. RNAVE ou VOR? É o RNAVE, viu? Estão descendo pro 040, vou no 675. Gente, dá presente pro Serra Vitor 362, aguarde autorização para a final do RNAVE, gol no 675. Serra Vitor 362, vou no 675. E o Guardião 01 está autorizado direto, pátio 4. O Guardião 01 sem interferir com a aproximação da 17. O Guardião 01, vento 200 graus, 13 nós. Silêncio, guardião. Gol 924 decolou 09, controle agora em 19.35. Bom voo no gol 924. 19.35, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, gol no 924, cruza 1810, mantendo a reta. Gol no 924, contato radar na decolagem, mantenha pro até 3000 após saída Aron. Em ascensão nível 350, gol no 924. Gente, até 3000 após Aron, gol no 924. Gol 1675, está autorizado o final RNAVE, após Serra Vitor 362, pro Serra Vitor 363. Gente, gol no 675, qual o ajuste? Ajuste no 0 ou no 2. Obrigado. Opa, a porta antes da bolsa.